Boa noite, ouvintes da Melhor da Web. Iniciando por aqui mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa espetacular. Este show de programa para você, trazendo o melhor do ao vivo em 30 minutos de muita música e participação do ouvinte. E para participar, para fazer a programação espetacular, basta você mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com, thaiscalduro@gmail.com, ou participar também através do perfil @taiscadu no Twitter, @taiscadu, é o perfil para você participar através do Twitter e fazer também a programação deste show de programa, o espetacular, que começa agora o seu primeiro bloco musical, trazendo o melhor do ao vivo, especialmente para você, ouvinte. A fonte secou. Oi, pessoal, eu sou a Dani do Rio de Janeiro e estou aqui para desejar que a noite de Natal de cada um seja de confraternização, que o ano que vem chegando seja muito produtivo e que seja também de muita paz, realizações, conquistas, harmonia, felicidade, sucesso e que nós possamos ser melhores do que temos sido até agora. Um beijo no coração de cada um de vocês e Feliz Natal! Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. Comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Eu quero ver vocês comigo. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Peixe mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você, espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor, pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, quer vaga pra ver. Me diga que você vai entrar minha vida, que eu sou sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama, que me leva de uma vez pra sua cama, me dá uma noite de prazer. Eu toco tudo com você. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louco pra me entregar. Ah, ah, e aí, paixão, o meu coração tá chonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, ah, ah, tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Musa preferida, diga que eu sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama, que me leva de uma vez pra sua cama, e dá uma noite de prazer. Joga os braços lá no céu. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louco pra me entregar. O meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louco pra me entregar. Ah, ah, e aí, paixão, o meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Lindo, gente, obrigado. Muito sucesso pra você. Tchau, gente. Pois bem, dando sequência ao espetáculo no ar, tivemos por aqui estas três canções maravilhosas. Thaís Calduro te fazendo companhia por mais alguns minutinhos. Dando sequência aqui com os nossos abraços, vamos mandar um abraço especial para Ana Cláudia de Ribeirão Preto, para o Roberto Filho lá do interior de São Paulo, Luiz Antônio, também para Camila, para Ju Panissa, para o Bruno Alves, Ederson Bononi, Alice, Flavinha, Rodolfo Baena, lá de Bragança Paulista, curtindo também a nossa programação. Pessoal aqui da minha cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Bruni, de Caxias, também pessoal do Espaço da Leitura, pessoal do Arquinet, pessoal também da lista da Rádio Antena Web, pessoal curtindo a Rádio Diversidade, pessoal também da Arquivos Sonoros, Taninha, esse amor de pessoa. Beijão pra você, Taninha, tudo de bom. Muito obrigada a vocês pelas participações também. E curtam por aí, nas duas últimas semanas de dezembro, o nosso especial, espetacular especial de Natal, espetacular especial de fim de ano. Também o programa Love Songs especial de Natal e Love Songs especial de fim de ano. Vamos encerrando por aqui esta edição, agradecendo a todos pela audiência, agradecendo aos diretores dessas maravilhosas web rádios que estão nos proporcionando a oportunidade de estar levando ao ar também todo o romantismo do Love Songs, todo o show do espetacular, né? Todas as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, levando ao ar sempre o melhor da música para você, essas web rádios maravilhosas por enquanto Antena Web e Rádio Diversidade. A partir de fevereiro também Rádio Digital Mix e Rádio Sim, fazendo parte também da programação Love Songs, da programação espetacular que vai chegando ao seu final. Deixando aqui um grande abraço, que Deus os abençoe e até a semana que vem, se Deus assim quiser. Já começando então os nossos especiais de Natal e final de ano. Agradecendo a todos pela participação também na montagem que vocês vão curtir a partir do dia 20, a partir da semana que vem, por aqui em nossa programação. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a semana que vem, deixando por aqui mais um blocaço de sons, finalizando muito bem mais esta edição do Espetáculo no Ar. Bye, bye. O tempo para, não sei porquê, quando estou perto de você. Um sentimento que me faz bem, ao teu lado não preciso de ninguém. Quando eu te chamo, você responde, e eu me perco se você se esconde. Se tenho força, são todas suas, eu sei você, sou como um céu sem lua. Mas é tão bom que estou sentindo, tudo é tão bom, te vendo sorrindo, preciso de você, te fazer feliz, me faz viver. Sigo vivendo você, vivo pra poder te ter, meu ar, tô precisando respirar, mas sem você não consigo. Vivo pensando em você, é impossível te esquecer. Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre comigo. O tempo para, não sei porquê, quando estou perto de você. Um sentimento que me faz bem, a seu lado não preciso de ninguém. Quando eu te chamo, você responde, e eu me perco se você se esconde. Se tenho força, são todas suas, eu sem você sou feito céu sem lua. Mas é tão bom o que estou sentindo, tudo é tão bom, te vendo sorrindo, preciso de você, te fazer feliz, me faz viver. Sigo vivendo você, vivo pra poder te ter, meu ar, tô precisando respirar, mas sem você não consigo. Vivo pensando em você, é impossível te esquecer. Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre comigo. Meu bem, eu sem você não sou ninguém, te quero pra sempre comigo. Vai mudar sua vida, então tente me ouvir. Eu melhorei pra valer com o teorema de Carla. Eu vou passar para vocês. São 4 horas da manhã de sexta. Você não tem quem pegar. Eu vou te dar uma dica, seu besta. Olhe pra lá. vejo aquela moça, aquela bem baranga. Ela diz problema, ela tem bigode sem falar na pança. Tente entender, ela quer ser feliz como você. Ela também tem coração, então faça uma boa ação. Pegue uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD. Detona Juliana Paz, critica Aline Moraes, declama Eu Prefiro Você. Não importa se ela é pesada, você tem que carregar. Até o quarto sobe pela escada, depois você toma um ar. Que beija aquela moça, aquela bem baranga. Ela diz problema, ela tem bigode, mas você a ama. Você entendeu? Ela quer ser feliz como você, agora num só coração, então faça uma boa ação. Pegue uma baranga, diga que a ama, chama pra subir ao altar. E olhe bem que você faz, manda beijo uma vez mais, no céu você guardou seu lugar. I just wanted to take a moment tonight to thank you all for being here. Thank you for giving us the chance to perform for you. What a treat. Thank you. Shall we go for it? Hear you all! Aqui fala Roberto Filho. Gostaria de desejar aí aquele super Natal, aquele super 2012. Desejo de coração mesmo que 2012 seja aquele ano repleto de paz, saúde, luz, muitas realizações e, claro, sem dúvida, tudo mais que Deus considera necessário para o crescimento, aprendizado e evolução de cada um. Isso é de uma grande importância. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando, isso dá medo. Perdido no mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida. Parece que vai demorar. Se não souber que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui. Yeah. vocês, cada coração aqui presente, você que está nos assistindo nesse momento, um beijo no seu coração. Tchau! Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!